Este trecho do Evangelho de Jesus é riquíssimo. Nós poderíamos passar vários programas comentando. Vamos lá. E vocês podem participar. Todos podem dizer alguma coisa. O Tácito. Vamos lá. E diz Jesus. Isso aqui é muito bom porque nós vamos trabalhar cada vez mais fortemente no sentido da união das duas humanidades. E o primeiro passo, eu disse a vocês, é combater a maledicência, para não atrair os maus espíritos. Vocês verão coisas extraordinárias. Eu fico até com a língua coçando, querendo contar algumas que estão acontecendo. O segundo passo é não ter medo. Não ter medo. Porque você, tendo medo, atrai os maus espíritos, que não deve, não teme. Mas vamos lá. E disse Jesus: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Evidente que Jesus não está aqui nos aconselhando a ser covardes. Se a todo momento ele diz que nada devemos temer, porque estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, nos aconselha a não perder tempo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E firmados nessa explicação que eu disse aqui, se lembra uma outra coisa também, já que Jesus não está aconselhando ninguém a ser covarde. Alguém se lembra de uma outra ordem que ele deu? Fala em dois animais. Um que todo mundo gosta, é bonitinho. O outro, o pessoal tem medo. Sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho de Deus. Ué, será que Binet Sanglé tinha alguma razão ao dizer que Jesus era doido? Não. O que prova que não basta apenas a inteligência do cérebro. Ele era catedrático da Sorbonne, aquela universidade famosa na França. No entanto, por analisar Jesus apenas pelo intelecto, onde tem que ser acima de tudo sentido e vivido, ele disse barbaridades. Uma vez falaram para mim: irmão Paiva, falando de tal, fala várias línguas. Eu disse: grande coisa, e não estou desfazendo os poliglotas. Mas há uma ressalva. O que ele diz nessas línguas? Ele pode ser uma cavalgadura. As universidades diplomam bandidos, algumas vezes, quando não se leva em consideração o lado moral das criaturas, ou a parte ética. Porque falar em moral hoje, o camarada vai até pendurado. Eles confundem moral com moralismo. Quando eu falo em moral, é moral crística. A moral que é a lei de todo o universo. É a lei universal de Deus. Mas vejam só, que coisa curiosa. Será que Jesus era doido? Será que o Binet Sanglé tinha razão? Aliás, ah, irmão Pai, o senhor falou que Binet Sanglé deu-se mal porque analisou Jesus apenas pela inteligência do cérebro. Sim, tem que analisar também pela inteligência do coração. Tem que juntar cérebro ao coração. Esses dois é que funcionam bem, como nós andamos sobre duas pernas. Apenas a inteligência do cérebro permite às universidades diplomarem pessoas que vão construir bombas atômicas. Basta o camarada falar bem, pode ser o maior besta, fera do mundo. Viu como é que ele é inteligente? Ó? Fala bem, coloca bem as coisas. Às vezes, aparentemente, colocando bem as coisas, está colocando mal. Também não basta ter somente a inteligência do coração ou do sentimento, digamos assim. Porque aí a pessoa, às vezes, é arrastada ao fanatismo. Nós temos que pensar e sentir. Nós estamos levando a pregação do Evangelho do Apocalipse à planície, onde o povo vive. Agora é hora do povo pregar. A religião de Deus está constituindo o povo como sacerdote. E nós estamos fazendo isso firmados em que passagem do Apocalipse? Vamos lá, leia aí para mim, primeiro seu nome. Francisco de Oliveira Santos, religião de Deus, Rio de Janeiro. Vamos lá, leia aí. Brasil, isso. Atenção, ouvintes. Página 42 do livro O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, capítulo 1, versículo 6. Vamos lá, Francisco. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Muito bem. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos levando a pregação à planície. Ao mesmo tempo, estamos lutando, como queria o saudoso irmão Zarujo, para juntar a humanidade de baixo à humanidade de cima. Nós estamos também lutando por fazer descer toda a sabedoria da humanidade invisível, trazer essa sabedoria, essas normas do governo de Deus para a planície, quer dizer, para o povo. Vocês vão ver o povo todo pregando e vivendo essa doutrina de libertação espiritual, graças ao trabalho do povo que já vive na religião de Deus. Mas ainda nessa passagem do Evangelho de Jesus unificado, Mateus capítulo 10, versículos de 23 a 31, Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 7 e capítulo 6, versículos 39 e 40. Mas hoje não dá mais para comentar. Bom? Então vamos elevar o pensamento a Deus. Vamos entrar no nosso silêncio espiritual, no nosso silêncio moral. Então vamos fazer um minuto de silêncio para vocês se integrarem em Deus e em seguida nós vamos orar. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade e de bondade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje, Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.